mina gemendo, acordou o prédio todo. Vizinho, toque, toque, toque, coca, tudo rompe. Vizinho, toque, toque, vizinho, toque, toque, vizinho, toque, toque, vizinho, toque. Ai novinha, ai novinha, ai novinha. Que é tudo peru, tudo peru, tudo peru, tudo peru.